se a TAM intercepte agora a final da 17 e reduza o máximo possível na aproximação para verificarmos se vai haver correção de pousar após a W10, ok? Sente, o Charles se atam. 5266, solo 1, 2, direito, 1, 2, 1, solo. Direita 219, 5266. 45, contornando Guarulhos. Confirma meu travel. Confirma, é o TAM 3217. POB 175, 3 horas e 45, alternando Guarulhos. Gente, TAM 3217, táxi via pátio 3 em frente, pátio 1, Índia, no ponto de espera, chame a torre no 86, ajuste no 0 no 2. 0 no 2, pátio 3, pátio 1, Índia, 1898 lá, obrigado, 1962. 1862. Trip 5415 na escuta. Na sua escuta, seu 415. Trip 5415, para agilizar a coordenação do seu plano, teria condições de o senhor ir inicialmente nível 140 para Ilhéus? Tá certo. Quero curto pela esquerda para verificar novamente a possibilidade de prosseguir. Afirmativo, senhor. Vai fazer mais um 360, Charlie Seatão. E-mail está agora na Taxway Alpha, próximo a Taxway Kilo. Kilo, pátio 3. Kilo, pátio 3, VIP. Você 415, tá? Pode voar no 40 inicialmente. Ok, tô ciente. Aguarde só mais 30 segundos para a cópia. Tô aguardando novas instruções. Ciente, vai manter o Charlie Seatão. Pantanal, 471 com 169 pessoas, altera Galeão, autonomia de 3 horas e 55. 314, continue a aproximação, aguarde pista livre. Guarda a pista livre, 6314. Pode ser, dá pra estar pronto, o Romeu Fox. Sente Fox Lima, mantenha o ponto de espera inicialmente. Mantenha Fox Lima. 186, bom trabalho. E aí, 99, solo, manhã, 00. 6314, livre o pouso, vento 100 graus, 2 nós, pista 10. Tá, livre o pouso, pista 10, 6314. Ah, obrigado, senhor, boa tarde, senhor Galo. Nossa, escuta. 6720, táxi de Alfa, mantém posição antes da Juliette. Minha Alfa mantém a posição antes da Juliette, 6720. O Gol no 755, puxa acionamento no 8. Gol no 755, aguarde. Direita já pode iniciar a sua decolagem, ok? Para interceptar o corredor Axé, o vento 120 graus, 12 graus. Por isso, a batata toda a terra, a terceira presença já pode decolar. Salvador, boa tarde, Gol no 856. Pantanal 471 na escuta. Informa restrição, 2 mil pés até 10 milhas de Salvador. Sim, 2 mil pés até 10 milhas. Pantanal 4754, observe o Airbus da, com a pintura TAM, taxiando via Pátio 1 após ingresso a Juliette, portão 10. Portão 10, o TAM 3154. Trip 5415, copia. Afirmo. Trip 5415, Ilhéus aprovado nível 140. Decola da pista 10, perfil de saída Coral, via Golfo 677. Transponder 0263, controle 1998, torre 1186. Autorizado, Ilhéus 140, decola da 10, saída Coral, Golfo 677, transponder 4263, controle 198, torre 1862, é o 5415. Trip 5415, transponder 0263. 0263, 5415. Cotejamento correto, chame pronto. Trip 5415. Objeto 6720, na Alfa 37. Mantenha a posição, é 6720. Mantenha a posição, 6720. Bono 755, coordene com a equipe de solo que vai passar dentro de mais 5 segundos do Airbus da TAM retaguarda, pode estar livre, seu pushback, chama para o taco. Após a passagem do TAM retaguarda, está autorizado, chamada pronta, 755. Alô, Xané 6314, livrando. Xané 6314, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Via Alfa, antes da Juliette, mantém posição, 6314. Salvador, gol 956. Gol no 856, aguarde cópia Recife. Guardando a Recife, ainda papá. Web 6720, ingressa via Juliette, portão 03. Via Juliette, portão 03, 6720. Encerra Tango, check trem de pouso, pistão 17, vento 1, 20 graus, 109. 7 trem, embaixada travada, nível pouso para o Charlie Serra Tango. Web 5729, né? Mantemos 0. Alinhar e manter o Web 5729. Copia. 856. Boa noite, 56. Recife aprovado nível 390, via Peruíbe 58. Decola da pista 10, perfil Puca, transição Caju, com curva esquerda. Transponder 5423, correção 5425, controle 1998. Ok, entendeu? Autorizado Recife 390, a Peruíbe 58. Decolando da 10, Puca, Caju. Primeira curva à esquerda, 5425 transponder, 119.8 é o controle, gol 1856. Gol 1856, cotejamento correto, chame o som. Semana pronto, portão 612, gol 1856. 63, 14, antes da Juliette. Mantenha a posição antes da Juliette, o Xané 6314. Ok, vamos manter a posição antes da Juliette, 6314. Alô, boa tarde, até 3190. Boa tarde, é 3190, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 3190. Para o táxi, o gol no 755, POB 149, autonomia de 3h30, Campinas alternado. Gente, gol no 755, táxi via Pátio 1 no Índia, até o ponto de espera pista no 0, quando lá turno no 86, ajuste no 0, 1 no 2, bom voo. Pátio 1 no Índia, ponto de espera 86, obrigado, boa tarde. Salvador Ground, country 145, send number 5 for pushback and startup. Para o solo. Stop 3145. Position number 5 now for startup and pushback. Direita livre, estacionar, frequência livre, hastear, já está o. Gol no 612, check trem, livre pulso, vento 100 graus, 10 mais. Relativo, gol 1692, obrigado. Web 5729, decola os 2-1, controle 1-9, decima 8. 9-8, obrigado, boa. Webjet 5729. Na 6314, observe o táxi do Boeing da Gol Pintura Varig no Pátio 1, após o ingresso da Juliette, portão 09, agilizando, por gentileza. É, após a passagem da aeronave, Juliette 09, o Jet. 6190 vai seguir o Airbus da Avianca, Juliette, portão 08. Segue o Airbus, Juliette, para 08, 3190. Romeo Fox de Mar. Obrigado, né? Mantém o TAN 3217. 3217 ali, mantém. Salas 2-3, direita, 1-2-1, solo. 2-1. São Papá, posição 07-340, Brasília. Sente, aguarde a cópia, TAN 3567. Aguardando. TAN 3145, clear to push back and start up, come ready to taxi. Clear push back and start up, call ready to taxi, TAN 3145. Solo, gol, 1-6-1-2, livrou. Lono 612, táxi via Alfa, mantém posição de cidade Juliette. Alfa, mantém a cidade Juliette. TAN 3567, copia. Copiando. TAN 3567, Brasília aprovado nível 340, via Pêsulo 197. Decola da pista 10, perfil de saída Gole, transição ofício com curva à direita. Transponder 5426, controle 1998. Pesado Brasília, nível 340, decola da 10, curva direita, gole o fito. Eu presumo 17, 5426, transponder 1098, controle, TAN 3567. TAN 3567, cotejamento correto, chame pronto. Chamará. Gol 755, número 1, pode ser. Ciente, mantém a posição. Pode ser, 755. Fez 2, 1, 7, decola os 2, 6, controle 19, decimal 8. 19, 8, uma boa tarde. Boa, 10, 7, 5, desce para 2 mil pés, via chegada Maré, ajuste no 0, 1, 2. 2 mil pés, descendo via chegada Maré, ajuste no 0, 1, 2, 2, 1, 0, 7. Controle, boa tarde, está 3, 2, 1, 7, transfere. Boa tarde, no 7, direto da El, sobe 3, 6, 0. A El, 3, 6, 0, sem restrições. Sem restrições. Livre. Tá, Juliette, eu vou 1-6-1-2. Gol no 6-1-2, ingressa via Juliette, porta 102. Juliette 02, eu vou 1-6-1-2. Controle de Papa da Guiana, capitão. Agradeço, finalizamos a nossa foto. Vai na prova do litoral para baixar para Rio Pé, instruções para regresso. Ok, o Yankee Eco Tango, prosseguindo via corredor Axé, desce para 500 pés com 1012. 500 pés para 1012. Bate 7, 1, ele decolar, vento 1, 2, 0 graus, 1, 0, 1. Olá, gente, bate 7. 18, 56 para pushback acionamento portal 612. Gol 1856, livre, chama para o táxi. Livre, chama táxi, gol 1856. Ground 10, 3145, ready to taxi. We have 145 on board, 4 hours and Guarulhos, no, are tonight. Roger, 3145, taxi ahead, taxi via April 1, India, until holding point. There, call tower 118, dismount 6, ultimate 3102, have a nice flight. 1012 now, via April 1, India, and on the holding point, 118.6, thank you, 3145. Noterno 3325. 3815, Pantanal 479. 3 no 5, o 3 está livre, chame para o táxi. Obrigado. 7-1. Pantanal no 1, sobe 360, direto da El. Sobe ao 360, direto da El, Pantanal 479. Yankee, Eco Tango, Torre 1186. 1186, muito obrigado pela cooperação, senhor. Até mais. Até mais. Salvador, está matando o Yankee, Eco Tango. Yankee, Eco Tango, prossiga. Procede o local, pela Reaxé, instruções. Vai estacionar no Parte 4. Feito autorizado direto, tráfego para pouso direto, Parte 4, forma na final. Até. Segurinho de decolar, Ventuno 20 graus, 12 mais. Segurinho de decolagem, bom, 7 tempo. Paulo Salvador, azul 4206. Solicita 370 para Recife, pronto para Costa. Meia 01 para 2000 pés, chegada bom, ajuste no 012, reporta estabilizado no ILS. Informação, papá. Aviso 4206, Recife aprovado, nível 370, via Peruíbe 58. Decolada pista no 0, perfil Puca, transição Caju com curva esquerda. Transponder 5424, controle 1198. Autorizado 370 para Recife, via Peruíbe 58, a pista em uso é 1-0, saída Puca, transição Caju. Fazer colagem curva esquerda, o transponder é o 5424, controle de saída 1-19-8, azul 4209. Azul 4206, cotejamento correto, chame pronto. Camará com pronto, 4206. O TRIP 5415 com 612-363, 4 horas e 25, alterna Salvador, pronto para o táxi. TRIP 5415, táxi via pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1, no ajuste no 0102. Pátio 3, para o pátio 1 já, o 5415. Táxi via pátio 1 no Índia. No ponto de espera, chame a torre no 186. Ajuste no 012, bom voo. Trip 5415. Ono Índia, 186, torre. Grato, uma boa. Solo gol, 1856, acionado com 88 a bordo. 3 horas e 19, alterna Salvador, pronto, táxi. Tente gol no 856, táxi via pátio 1 no Índia, no ponto de espera, turno no 86, ajuste no 012, bom voo. Pátio 1, Índia, ponto de espera, turno 86, ajuste no 012, gol, 1856, obrigado, bom trabalho. Boa tarde, azul 4261. Boa tarde, azul 4261. Informação em curso, papá, copia. Índia, papá. Da... Campinas, nível 360. Tente azul 4261 no Campinas, aprovado nível 360. Rota via Pesulu 16, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda, após direto bridge. Transponder 5441 no controle 1998. Autorizado Campinas, 360. É Pesulu 16, após acordo com o plano. Decola da 10, perfil da saída da El, plano da El, Lua Leda, Leda Bridge. Transponder 5441 no controle 198, 4261 da Azul. Azul 4261 no cotejamento correto, chame pronto. Chamará pronto, 461. O meu Oscar Bravo, confirme o pátio que se encontra e precisa de decolagem. Quem é que é que tem alguma série só os 33 para a nossa. Ok. Toma que tentou em 35 e 80. Meu Oscar Bravo, cotejamento correto para acionamento táxi turno no 86. Bom voo. Alpha do departure, good afternoon, Alpha 3145. 3145, climb 380, Del Departure. Del Departure, climb into flight level 380, request direct dial under visual conditions. Clear. Clear dial, thank you. Trip de decolar, 120 graus, 122. Deve decolar, gente, 5415. Autorizado ali a manter o 8-5-6. Ou nós temos autorizado ali a manter. Flip 5415, decola os 36, controle 19-8. 19-8, 5415. Doutora? Número 0. Obrigado. Pantanal 4711, chama agora Recife 13, confirmando 1251, alterno no 3325, Pantanal 4711. 251-2325, Pantanal 4711. Secundário no 3325. Trip 5415, decolando a 10 Salvador, no perfil da Coral, cruza agora 100 mil em subida. Perdão, passa 1000 pés em subida. Ok, sobe 140, direto Coral, 5415. 140, direto Coral, 5415. 3145, restrict level 260. Restrict to level 260, 3145. No 075, estabilizar torre 118-612. A estabilizar 1986, agora na 075. No menos 01, reporta reduzindo. Reportará o menos 01. Chama agora a redução, vou ao menos 01. 1-2-2. E um tráfego que está agora alinhando no ILS, 13 milhas à frente, com a ground de 200 mais. Tem um tráfego na esquerda passando do Aragão 601. Dono 755, Recife, 1251, alterno 3325. 251, 3325, 755. Bravo, decola os 38, chama o controle 19, decima 8, recepção linha litoral. Bravo, 8, bravo. Mantém aqui entre os pés, reporte na vertical para pouso. Chamar para pouso, nossa Bravo. 8. 7120, centro de informação Papá para o Galeão. Tá, Joab 6720, Galeão aprovado nível 340. Rota via Peruíque 50, BDEV, UP November 857, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 1-0, perfil de saída da Euleda, após direto BDEV, com curva à direita. Transponder 5440, controle 1-98. Já nível 340 para o Galeão, informe 850, BDEV, uniforme novembro 9-57, após conforme o plano. Saída da Euleda, BDEV, decola da pista 1-0. Transporte 5450, controle 1-9-8. Web 6720, transponder 5440. 5440, transporte 6720. Correto, chame pronto, Web 6720. Gente, chama 6720. Mudou 6720? Prossiga. Pode confirmar a subida da EL, posições da EL, Leda e após BDEV, direto da EL, Leda, BDEV. Afirmo, o perfil da EL após direto Leda, direto BDEV. Sim, da EL após Leda e após Leda BDEV, 6720 graus. Boa tarde. Boa 273, desce 2000, chegada bom, FIMI 12. 2000, bom, 2012, perdeu contato com o Recife, ok? Ciente. TAM 3145, Recife agora. Ono 251, alterna 1-3325. 351, 3325, TAM 3145, obrigado, até uma próxima. Até a próxima. Torre Salvador, é o Gol 601, passando ainda se abaixou e travou. 6601, aguarde a transmissão de pouso. Guardando Gol 601. 075, solos 42, direito, 219, solos. 219, direito, Gol 0, 75.